Do Libre, estamos aí mais uma sexta-feira de quarentena, o Brasil em chamas, o imbecil do Jair Bolsonaro segue sendo um imbecil, e vamos ver o que é que o programa de hoje reserva pra gente. Esse é, como vocês já sabem, o Libre. Hoje aqui na bancada do Libre eu tenho uma convidada muito, muito especial, uma pessoa que todo mundo quis sempre, enfim, conversar e trazer e discutir um monte de coisas, e a ideia da gente falar sobre os assuntos daqui do Libre juntas veio na verdade dela. Ela, a... como eu posso descrever essa pessoa, meu Deus, né? A... drag mais famosa do Brasil, talvez, nesse momento, a drag mais hype do Brasil, professora como maravilhosa, essa, comunista, Vital, marxista, Rita Von Hunt. Olá a todos! Eu tô muito, muito, muito feliz de estar aqui, você não tem ideia. É, gosto muito de você, Marília, quase platônico, sabe? Que, porque a gente se conhece faz tipo o quê? Meses. Pois é. E eu lembro assim. E olha que eu não sou muito adepta de coisas à primeira vista, mas por incresça que parível, porque eu adoro trocadilhos de professora de literatura, foi uma coisa muito assim. Eu lembro de que a gente se conheceu. Acho que a gente se conheceu primeiro naquela exibição do filme do Marighella, na célula central do Partido Comunista aqui em São Paulo. Isso. E depois no lançamento da Jacobin. A gente conversou mais na Jacobin, né? Foi, não foi? Foi. É, e aí aquele dia eu falei, ai, gente, quero ser amiga dela. Oh. Bem-vinda. E naquele dia você também me contou um pouco sobre o seu curso e as coisas que tinham em comum entre, enfim, o que eu falo publicamente e coisas que você trabalha também no teu curso. Então, putz, deu um samba muito legal, né? Foi. E de lá pra cá temos batido os altos papos e... É uma relação assim, eu sempre falo, né? Eu sou tua fã. Ai, que emoção. Adoro ter fãs de quem eu sou fã. Muito bom, né? Reciprocidade é tudo. Ai, adoro. E, bom, a gente ia começar falando de casamento, amor e tal, mas na verdade nós duas estamos totalmente atabalhoadas também com esse pronunciamento bizarro. O que, que foi isso? Você escutou? Menina, vou te contar que estou atônita, né, perplexa e, sei lá, mortificada. Por quê? O que, que houve, né? Então, a gente tem o excrementíssimo que... hoje eu dei muita risada, Marília. Vou te contar que ele foi fazer esse pronunciamento / lavação de roupa suja. Em rede nacional, em pronunciamento oficial, né? Em coletiva de imprensa. E achei muito engraçado que hashtag sextou pra gente. Uhum. E a gente tá aqui para falar sobre amor, falar sobre casamento. E não coincidentemente, o pronunciamento do Bolsonaro, gente, foi praticamente um adolescente que terminou um namoro. Nossa, sério? Juro, assim, ele se valeu de termos como... é abrir o coração. Oh, que socorro. Um adolescente brega, ainda por cima. Já era de se esperar, né? Mas ele falou, sempre que eu falei com o Moro, eu abri meu coração. Mas eu acho que nem sempre que ele falou comigo, ele abriu o dele. Ai, gente. Não. Ai, que deprimente. E isso vindo do presidente que fala, I love you. Pro Trump. Não, ai, credo. Mas pensou tem você ganhar um mais. I love you do Bolsonaro? Que horror! Menina, eu lavo o ouvido com água sanitária. Não é? Socorro, credo, gente. Que é para tentar desouvir. Né? É, Que nojo. E com ele perdigotos falou de também. coronavírus. Uá. Ai, que nojo! Ele falou também uma outra coisa que eu dei muita risada. Eu acho que ele já começa o pronunciamento dele falando que existe uma grande diferença entre conhecer alguém, ter uma Ai. imagem dessa pessoa e Socorro. conviver com essa pessoa. Gente, ele tava Então, falando da Michelle ou ele tava falando do Moro? eu acho que, sabe, no teu outro programa, Gente, será no. que o Moro e a Michelle têm um caso? Menina, será se? Menina, Será não que sei. Será a que gente ele está tava, falando se ele tava mandando um recado duplo, sabe? o primeiro trisal presidencial do Brasil? Já pensou? Que horror! Ai, gente. Mas eu até dei risada, porque eu falei, olha, o Bolsonaro é marxista, né? Ele finalmente aprendeu que a aparência das coisas não reflete, né? A essência dela, uau! Não aguentei, amiga. Eu tive que botar essa risada do Chaves. Ai, eu adoro uma piada enlatada. Gente, que coisa mais maluca, né? E é muito louco, porque tem essa coisa da. Essa história, né, gigantesca e longa da política brasileira ser feita de maneira familiar, de maneira doméstica, de alguma forma, né? Cara, e assim, e também tem esses debates todos sobre a questão. Eu tenho trabalhado junto com um grupo de pesquisa lá na USP. E uma das coisas que a gente tem discutido é um pouco desse lado da antropologia das emoções. Que a gente pode pensar tanto no sentido das emoções, enfim, nesse sentido mais comum que a gente diz, né? O que você sente, como você. Nas relações do cotidiano e tal. Mas também tem esse lado de estudar essa antropologia das emoções que tem a ver com essas emoções públicas, né? Ou a política como se move por emoções. Então, talvez tenha sido um grande golpe de mestre dele, na verdade, né? Fiquei até com medo desse Hadouken. Não, esse não foi o Hadouken, esse foi o lightsaber. O Hadouken é esse aqui, ó. É esse aqui. Eu não sabia que tínhamos. Eu Mas, tenho tudo aqui, amiga. Você não tem noção. menina, eu vou te contar que na faculdade, né? Então, para quem está me ouvindo, não sabe quem eu sou, etc. Eu venho de uma graduação em artes cênicas, que eu fiz lá dentro um foco principalmente sobre expressão corporal e expressão vocal, e depois eu vim para letras na USP, e aqui eu saí da letras com um foco em literatura inglesa e estudos de cultura, né? Mas eu era apaixonada por análise do discurso, né? Ah, claro. E eu sou muito, muito, muito atida às palavras, e em especial a etimologia, né? É uma das áreas que eu mais sou apaixonada, descobrir como essa palavra veio a significar o que ela significa agora, né? E eu acho que quando o Bolsonaro, para tratar de política, se vale de termos afetivos, emocionais, românticos e relacionais, né? Imagina, ele falou que apesar. Eu acho que ele falou isso, gente. Apesar do término, não lembro se ele usou essa palavra, ele não guardava mágoa ou rancor do Moro. Ah, eu vi isso no Twitter. Não, e você lembra que durante a aproximação, ele. Aliás, esse é um assunto que eu acho que a gente deveria super se debruçar sobre, né? Sobre como o Bolsonaro já falou que a Amazônia era uma virgem que todos os Sim. países tarados queriam. Sim. E teve uma outra coisa, uma vez que ele falou, alguma coisa, numa analogia ao governo, é um processo de namoro. Eu acho que era sobre ele e a Regina Duarte. Não lembro. É, de Mas que essa olha, sendo bem aproximação dela. sincera, eu me lembro também. Tem uma. Assim, não é a mesma coisa por causa da política. Eu não estou equiparando no sentido de que fazem a mesma política do mesmo jeito. Porém, Se a gente lembrar dos discursos do Lula, cara, uma vez eu peguei porque Uou. as pessoas estavam criticando, eu acho que era o Temer na época. O pessoal tava criticando o Temer por ter feito alguma metáfora no discurso, querendo dizer que, sei lá, que o orçamento, acho que era que o orçamento era a mesma coisa que o orçamento doméstico, né? Esses debates assim, É orçamento uma grande público e tal. mentira, né? Pois é. Só que aí, quando a gente vê os discursos do Lula, ele se usa das mesmas metáforas. Ele vai falar Sim. da dona de casa, ele vai falar dessa situação doméstica também, sabe? Então eu acho que é uma coisa também que a gente precisa extrapolar um pouco de querer olhar com, assim, só para produzir meme e zoeira rápida para a internet, porque é o Bolsonaro e ele é completamente bizarro. Mas também entender o papel disso mais amplamente na política, né? Quando a gente pensa nessa coisa de amor e casamento. E aí o tema do programa de hoje, que é a gente investigar um pouco as origens históricas dessa questão do amor, principalmente, mas o casamento, acho que a gente pode vir jogando em paralelo, né? Amor e casamento, amor e casamento. Claro, claro. Eu acho que é uma coisa interessante da gente pensar nesse contexto. Eu acho incrível, até já vou deixar uma indicação aqui para quem está nos ouvindo, quem nos ouvirá no futuro, de buscar o canal da Janaísa Viscardi. A Jana agora está como professora adjunta da Unicamp e ela tem um canal onde ela faz muita análise do discurso. Que Né? E aí maravilhoso. ela vai destrinchando o discurso como uma cebola, né? Ela vai retirando as camadas até chegar nesse centro pulsante de significação. Você pode E repetir para gente o nome dela? Janaísa Janaísa Viscardi. Viscardi, com V de viagem. Isso. Viscardi. Ah, achei. E você sabe uma coisa que eu fiquei pensando agora? Quando você fala sobre essa utilização da metáfora, que é um tema pelo qual eu sou apaixonado, inclusive estou preparando um vídeo lá para o canal, parei a pesquisa, né, mas era em cima daquele livro de um linguista norte-americano, que ele vai falar sobre uma população, é um povo originário da Austrália, a língua desse povo originário tem artigos, por exemplo, o alemão, né? O alemão tem artigo feminino, masculino e neutro. Essa língua desse povo originário australiano tem um artigo masculino, um artigo neutro e um artigo que é para mulheres, fogo, objetos cortantes e coisas perigosas. Sensacional, né? E esse é o nome do livro, eu acho que é Eu acho que eu Mulher. já ouvi falar desse livro. É maravilhoso. Ele vai falar sobre esse processo de apropriação e significação da metáfora. Eu lembro que quando ele publica esse livro, eu acho que anos 90, ou comecinho dos 2000, esse livro fez um sucesso assim tanto dentro quanto fora da academia, né? Porque é um assunto que desnuda muito sobre a forma com a qual a gente se aproxima e decodifica a realidade. Quando você falou. A gente precisa investigar, né, além de fazer meme, por como essas palavras românticas ou do âmbito pessoal estão empregadas na política. Na hora que você falou isso, eu me lembrei do Dom Pedro, né, que quando o Dom Pedro, que era casado com a Imperatriz Leopoldina, sabe? O Dom Pedro I. E ele teve um affair muito famoso com a Domitila, Domitila. como é que é o nome dela? Marquesa de Santos. É a Domitila, não é? É isso. Domitila, não sei o que, parará, parará, que é a Marquesa de Santos. Isso. E durante esse affair que ele tem com a Domitila, ele começa, ou seja, né, o princípio desse nosso modo de fazer política brasileira, ele já começa a empregar os parentes e amigos da Domitila na máquina pública, Claro. sem que eles tivessem nenhuma capacidade para isso. Mas isso também é uma ideia recente, né? A de que o Estado deve ser gerido por meio de competência técnica. Isso é uma coisa que vem depois. Exato. Isso é uma coisa que vem depois da Segunda Guerra, na verdade, com essa E força. quando a gente Então. para pensar nos aristocratas, né, nas monarquias É europeias. família, né? É isso. E se o teu pai era secretário de finanças, você vai ser secretário de Claro. finanças. Não importa se você não souber somar. Exatamente. E daí também a importância do casamento. Ai, só para a gente puxar o assunto do programa, né? Sim, para a gente não derivar, não ir muito longe, né, O menina? casamento. Não, mas pensando só porque também, nesse contexto, né, o casamento, ele é uma instituição que serve para manter a riqueza dentro do mesmo círculo, né? Exato. Para transmitir herança e para garantir que. E toda a questão de você só poder ter filhos com o marido legítimo, né? E toda essa. Enfim, tudo isso não existe desde sempre mesmo na sociedade europeia. Isso é uma coisa que vem com uma necessidade de você manter a herança nas famílias que têm direito à propriedade. E por isso a Então, gente diz que essa história da família e essa história do casamento, em particular, dessa instituição casamento, como forjou, né, a que forjou o que a gente tem hoje, ela é uma história de classe. Ela é uma história, de quem tem propriedades. perfeito. Eu sempre brinco, e também nunca estou brincando quando falo isso, que falar de amor, nesses termos que a gente entende, ou nessas sociedades que a gente vive e estuda, é falar de poder. Sem No dúvida. caso, falar de casamento é falar de poder. Muito E mais do que de amor, até, eu acho. não, infinitamente Porque eu não sei mais. se você já casou. Você já casou alguma vez? Três. Amo. Eu também. Você já casou no civil alguma? Nunca nem casarei. Pois é, então. Eu tive que casar no civil, né? Eu fui obrigada pelo governo alemão a casar no civil para poder ter direitos, Sim. enfim, de visto e tudo mais, pro meu companheiro, quando eu recebi a bolsa e fui para a Alemanha em 2018. E aí a gente foi casar. Foi o meu terceiro casamento, mas foi o primeiro que eu fui fazer no civil. E é muito Sim. interessante, porque quando você olha o contrato de casamento legal do cartório, a legislação, o que que ela está dizendo e tudo mais, é explícito. Que é um contrato de transmissão de bens e propriedade e tudo mais. Não tem nada a ver com fazer família, com amor, com romantismo, com porra nenhuma dessas. Então, assim, a pessoa tem que fazer um esforço muito grande para negar que essa é a base do que é o casamento, né? Eu acho, assim, é uma coisa muito interessante olhar. Em termos históricos, assim, falar de casamento é falar de uma forma de conseguir parentes, né? Tem um texto muito famoso do Lévi-Strauss que ele está investigando a questão do incesto, né? E eu lembro dessa. Eu não lembro qual é o texto, eu lembro que eu estudei numa aula lá na USP, de Chama que. tabu do incesto, é nas estruturas elementares do parentesco. Isso. É nesse texto que ele tenta fazer perguntas ao povo que ele está estudando sobre incesto. E aí tem essa passagem. Gente, eu estou falando isso de cabeça e por um acaso pode ser que eu esteja confundindo o Lévi-Strauss com a Margaret Mead. Então eu preciso que você, Marília, que tem cátedra aqui, me guie. Vamos lá. Mas existe essa entrevista na qual ele fica perguntando para uma pessoa. O que acontece se você casar com a sua irmã? E a pessoa e a o membro desse povo não entende a pergunta. E aí ele refaz, refaz, refaz, até um ponto que a pessoa que entendeu a pergunta fala para ele: "Mas você é louco? Você não quer cunhados?" E é o Lévi-Strauss? Eu não me lembro exatamente assim com tanta particularidade, mas faria sentido ser o Tá. Lévi-Strauss. E aí. Porque eu diga. Não, e quando a gente está falando sobre casamento, a gente está falando sobre uma forma de parentesco, né, de adquirir parentesco. A gente está falando sobre uma forma de expandir a força de trabalho do grupo, né, ou seja, aumentar o número de pessoas daquele grupo e de fazer alianças, né? Não por acaso a palavra esposa em muitas línguas do mundo significa peace weaver, né? A carregadora ou a fazedora, a possibilitadora da paz. Quando a gente vai olhar a história dos casamentos dos poderosos, né, as princesas, as mulheres, elas eram trocadas entre povos, entre tribos, né? Isso também vale para o olhar do colonizador sobre os povos que ele vai estudar. dessas mulheres que circulam a fim de apaziguar conflitos e aumentar grupos. E o que você está falando também sobre essa questão material, né? Essa questão contratual. A gente pode falar sobre isso, né? Eu trouxe aqui alguns dados sobre os contratos de casamento mais antigos que eu conheço, tal, que eu uso nas aulas, nas discussões. Mas para que a gente entenda isso, basta a gente pensar o tempo presente. Então, beleza, então, vamos pensar o tempo presente. Eu, Rita, posso me casar com você, Marília? Depende do país. Exato, ótimo. Mas lembrando que eu, Rita, me chamo Guilherme. Ah, daí tudo bem. Aí pode, em qualquer lugar. Beleza, então a gente pode casar. Agora, eu posso casar com você e com o rapaz da sonoplastia? O Diego. É. não, quer dizer, não. Depende do país. Exato. Agora, no Brasil, vamos restringir. No Brasil é crime. O nosso recorte. No Brasil então, é crime. Se eu não posso me casar com você e com o Diego, então vamos para de falar de casamento, vamos falar de empresa. Eu posso abrir uma empresa com você e com o Diego? Uhum. É só deixar o contrato esclarecido sobre quem fica com o quê, quem é responsável por o quê. O contrato diz, e o número de sócios dessa empresa é infinito, né? Sim. Então, por que o direito me permite abrir uma empresa com 15 pessoas e não me permite casar com 15 pessoas? Eu tenho uma resposta. Agora... Oi? Eu tenho uma resposta. Então, vamos lá. Por quê? No nosso, para que o sistema de classes seja mantido como ele é preciso que você não possa ter filhos com todo mundo. Exato. E isso está ligado, casamento, né? Está ligado à possibilidade de, entre aspas, formar família, o que significa ter filhos e transmitir Exato. O patrimônio para uma outra geração. Em vias gerais, a gente está falando que o direito, né? Essa tecnologia do Estado, que serve ao Estado, né? O direito está lá para fazer com que o Estado permaneça da forma que ele opera. E tem uma frase que eu adoro, muito bobinha, que é o direito civil serve para o rico roubar o pobre e o direito penal para que o pobre não mate o rico. Uhum. E quando a gente está pensando então, em como funciona, em como se organiza o direito se organiza de uma forma que as relações não desestruturem os nossos vínculos com propriedade. Porque se você é minha esposa e o Diego é meu marido, e eu também casei com a Mariazinha e com o Pedro, então de quem é a padaria? Uhum. De todo mundo. Então claro. De quem que é o... E assim vai, né? Se a gente tivesse uma população de 500 pessoas numa ilha, todos casados entre si, de quem que é tudo que tem na ilha? Pois é. De todo mundo. Não pode. Exato. Então, a gente precisa pensar também que as regras matrimoniais, e aí talvez a gente já possa enveredar para fazer uma brincadeira com palavras, mas as regras matrimoniais, elas existem para manter no lugar os pilares que sustentam o capitalismo. Especialmente qual? Vamos lá? A herança. Propriedade privada. Ah, propriedade privada, Exato. Né? Herança é a forma específica, mas é a propriedade privada. Exato. Eu vou aproveitar que a gente chegou nesse ponto. Eu vou botar uma música, que é uma coisa que eu faço aqui no programa às vezes. Eu boto uma música e durante o tempo da música eu peço para as pessoas que estão escutando a gente ao vivo darem contribuições, né? Mandarem perguntas, comentários, etc. O que você acha? Acho perfeito. Tudo que você quiser. E aí, só lembrando quem estiver escutando aí ao vivo, que você pode rolar a barra da página da Rádio Sense até depois da TV Sense, tem um chat. Eu vou estar nesse chat colhendo as perguntas. Também você pode mandar no meu Twitter, @MaliraMoscou, ou então no nosso grupo do Telegram, t.me/LibreGrupo. No grupo do Telegram, eu peço especialmente que o pessoal mande áudio, porque é legal porque a gente consegue tocar os áudios e escutar as perguntas dos ouvintes, o que é muito mais bacana do que só a gente ficar lendo, né? Então, isso isso é uma coisa bacana que dá para fazer. Então, galera que tá no grupo do Telegram, especialmente, preparem seus áudios com comentários, perguntas, coisas que vocês querem que a gente aborde mais profundamente, que a gente converse um pouco mais agora. É, casos reais da vida de vocês, sei lá. Se inventem aí. E a galera que tá também aqui pelo Twitter e pelo chat da Sense, façam o mesmo. Eu vou estar colhendo as perguntas. E, bom, é isso. Eu vou botar a música enquanto isso vocês mandam as perguntas. É uma música mais ou menos longa. E no finalzinho eu vou baixando e a gente volta. Pode ser? Tá perfeito. Então, solta o play, macaco. David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. This floor, you know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march, it's a cold and it's a broken hallelujah. Show that to me, do you? Remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah. Hallelujah. Maybe there is a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who I drew, yeah. It's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a call and it's a broken hallelujah. E muito bem, esse foi o Jeff Buckley com Aleluia, e você está ouvindo o Libre. Voltando para o nosso debate aqui, nós recebemos algumas perguntas durante essa música maravilhosa. Espero que você tenha gostado, Rita. Ah, eu sou muito religiosa. Religião do amor, né? Essa música eu acho maravilhoso, que assim, a gente vê na internet um monte de vídeo de casamento e o pessoal bota essa música e aquela coisa. E na verdade, a música tá dizendo, basicamente, gente, o amor é uma merda, entendeu? Tipo assim, o amor, né? It's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light. É tipo, não é alguém que viu uma luz, não é uma revelação. O amor é uma coisa quebrada, uma coisa fria, né? Um vazio no peito. E nossa, cara, é tipo maravilhoso, é isso mesmo. E o pessoal lá casando, né? Achando lindo, mas tudo bem. Mas se a gente parar para pensar, né, que as histórias mais famosas de amor são Romeu e Julieta, que é desgraça atrás de desgraça, Tristão e Isolda, que é sacrifício atrás de sacrifício, desgraça atrás de desgraça, ou Total. então, sei lá, né, as Metamorfoses do Ovídio, é o Píramo e a Tisbe, que é só desgraça atrás de desgraça, e todo mundo termina morto no final, menina, não é Pois de se é. espantar que a galera vai achar qualquer coisa linda, né? Amor é morte, né? E antes É. de entrar nas perguntas, eu vou aproveitar que você falou isso e lembrar daquele papo que a gente estava tendo sobre as novelas de cavalaria, né? Sobre como o amor, essa ideia do que é o amor, ela é muito parecida ao longo do tempo histórico, mas o lugar do que deve ser feito sobre o amor muda, né? O que que a gente deve fazer com esse amor muda. Alô? Oi, sim. Oi, não, eu tô recuperando só alguma coisa que a gente estava conversando antes. Ah, tá. É uma coisa que a gente falou antes de entrar no ar, é que quando a gente pensa assim, essa palavra guarda-chuva, né, que praticamente não significa mais nada, a gente já está quase terminando de esvaziá-la, né? Principalmente em coisas como, ah, eu amo essa música. Então, tipo, né? Adoro. Tem um amigo que falava assim: se eu posso dizer que eu amo pizza, por que é tão dramático eu dizer que eu amo você? Pois é, e eu acho mesmo que eu lembro de uma coisa que você falou sobre a gente ser muito cauteloso assim com essas palavras guarda-chuva que não significam nada, né? Que podem ser interpretadas ao bel prazer do ouvinte. Então, às vezes eu estou falando eu te amo e eu estou querendo dizer, ai, Marília, eu adoro passar tempo com você, adoro as ideias que a gente. E você está escutando, vamos casar. Né? Tipo, é uma palavra o que ela significa ao sair da boca do emissor e ao chegar no ouvido do receptor tem um abismo aí. Nossa, sim. Eu acho que você deu um exemplo uma vez sobre ciúme. Sim, sempre dou esse Que exemplo. falar. Perdão? Sempre dou esse exemplo do ciúme. É, que falar, ah, eu estou com ciúme. Gente, isso não significa nada, né? Porque quando você para de usar esse guarda-chuva e começa a tentar usar instrumentos, então ao invés de falar, estou com ciúme, começa a falar, me senti preterido, me senti deixado de lado, estou com medo que o que você tem para me oferecer possa minguar. Tendo em vista que você está oferecendo para outra pessoa. Estou sentindo que a minha posse sobre você. E aí, quando a gente usa Tantas palavras, coisas. e ao invés de um guarda-chuva, a gente começa a ouvir o absurdo que a gente está falando, né? Sim. Mas ao mesmo tempo, pensando no caso do amor, mais do que no caso do ciúme, porque eu acho que o caso do ciúme, como traz um conflito que precisa ser resolvido, um conflito emocional entre as pessoas que estão envolvidas numa relação, né? Eu acho que no caso que o amor traz um conflito também, acho que é bom ser mais claro. Mas ao mesmo tempo também, eu sou um pouco, talvez o meu lado poeta, eu sou um pouco a favor também da praticidade de certas metáforas e da gente, não exatamente esvaziar, mas banalizar algumas coisas. Então, por exemplo, essa coisa de banalizar o casamento, casa mesmo, casa duas, casa três, casa 10 vezes, sabe? O pessoal, às vezes, eu tava conversando uma vez com uma pessoa que me mandou uma pergunta, acho que foi até pela internet também, alguém que tava, eu estava discutindo sobre não monogamia e etc. E tinha uma pessoa que falou assim: olha, eu tô com um companheiro, com um namorado, sei lá, não lembro o que que era na época. E essa pessoa quer muito casar. Essa pessoa quer muito, muito, muito casar e casar, tipo, no papel e com aliança e com tudo, pra ela é muito importante. E pra mim isso é uma bobagem. Eu não quero e eu faço questão de que não, porque eu não acredito no casamento. Como que a gente resolve? E eu falei assim: olha, se você acha que o casamento não significa nada, casa. Casa. É, exatamente. Casa. Eu falo assim, eu sempre brinco assim, casar é ótimo, eu casei 3 vezes. E a gente vai brincando com essa ideia pesada de que o casamento é essa coisa para sempre, de que o amor é essa coisa para sempre, porque daí a gente também, historicamente, também substitui uma coisa por outra, né? Veio o divórcio, a gente entendeu que não precisa ficar casado para sempre, tudo bem, isso é ótimo, a gente pode ficar, tem um amor líquido aí, brincando um pouco com o péssimo do Bauman, mas é isso. E ao mesmo tempo, algumas coisas parece que ficaram mais pesadas, tipo o amor. Né? E aí, com todo esse papo de responsabilidade afetiva, as pessoas usaram isso de um jeito que vira moral, que vira uma coisa assim: você não pode, sabe, amar e desamar. Você não pode não amar mais alguém. Então você tava mentindo quando você falou que amava. Então, não, cara, eu tava amando naquela hora, tá tudo bem, sabe? Exato, exato. Você sabe que de tudo, essa é uma das coisas que me deixa mais triste, assim, é quando as pessoas têm em mãos boas ferramentas, mas não fazem ideia de como usá-las, né? Estamos aqui para Então, ajudar. oi? Estamos aqui para ajudar a usar as boas ferramentas. Eu acho que todo mundo que vira professor, que trabalha com educação, está tentando fazer isso, né? Está tentando Exato. falar para as pessoas. Você já tentou usar o garfo para comer ao invés de enfiar na tomada? Gente, adoro seus exemplos. E sabe, eu sempre bato muito nessa tecla e é muito a via da discussão que eu vou travar com os alunos nesse curso do amor, nessa aula do amor, né? É sobre essa palavra. Então, quando a gente pensa em amor, a gente precisa entender que é um conceito, né? Ele, como todos os conceitos, ele é uma obra de construção, que é uma interpelação da realidade, né? Ele não está ali, ele é conceituado a partir de uma visão, de uma interpretação, enfim. E ele tem um rastro, né? Ele tem uma história, ele tem desenvolvimento. E os significados a essa palavra atribuídos vão acumulando ao longo do tempo e mudando ao longo do tempo, né? Eu espero que a gente pudesse chegar num lugar, assim, um horizonte de que amor, assim como família, enfim, essa discussão pode se desdobrar em uma série de coisas, mas que isso significasse algo mais, sei lá, leve, talvez. Uhum. Eu também. Algo mais distribuído, né? Mais biscate. É. Amor biscate. A gente tem aquele... Ele foi traduzido agora para o português, né? O... Ah, ele foi traduzido de um jeito tão maluco. O Ética do Amor Livre. Ética do Amor Livre. Isso. Isso, eu falei a semana passada, inclusive li um trechinho. Quem estiver ouvindo aí, corre depois para escutar o programa da semana passada, que já tá no feed. Que eu. Da semana passada, não, desculpa, semana retrasada. É, o programa número 2, eu acho. É, eu li um trecho dele, inclusive, desse livro, falei um pouco mais sobre ele e tal. E eu gosto de uma discussão que tá assim, claro, né? A gente tem que ler de forma crítica, etc. e tal. Mas eu gosto de uma discussão que é colocada ali sobre a economia da escassez. Uhum. Né? E de como a gente acredita que o amor, à medida que a gente ama as pessoas, ele vai minguando, ele diminui, né? E na verdade é o contrário. É, exato. Quanto mais pessoas você ama, mais pessoas você ama. Quanto mais amigos você tem, mais amigos você tem. Exato. Enfim. Exatamente. É. Eu vou aproveitar esse breakzinho e dizer que a gente recebeu muitas perguntas e elas são muito legais. Então, eu vou sugerir, se você tiver mais alguma coisa assim meio pra, sei lá, que você queira muito trazer, pode trazer. Se não, eu vou fazer as perguntas, a gente discute a partir das perguntas e aí no final a gente pega uns minutinhos pra fazer uma amarração final, assim. Que tal? Eu posso só fazer algumas provocações, lógico, então? Com certeza. Você é a minha convidada. Você sinta-se em casa. Ai, para com isso que eu vou tirar o sapato. Fica à vontade. Não, mas sem brincadeira, desde que a só quarentena... Só que aí a minha filha vai sair correndo e falar, tatato! E pegar o seu sapato e enfiar na boca. Eu acho que desde que a quarentena começou, eu devo ter calçado o sapato uma vez. Ai, que sorte. Você tem né? Usado? Eu tô de sapato, cara, porque tem migalha de torrada na minha casa inteira. Ai, desculpa. A criança anda comendo. Sim, eu tô rindo, mas é com respeito. Eu sei, meu bem, tranquilo. Eu sinto sua dor. Então, menina, provocações que eu gostaria de fazer... Vamos lá. É o seguinte... Só lembrando então, diante das provocações, todo mundo que quiser comentar as provocações, complementar, mandar áudio, tweet, comentário na rádio, no chat, vamos lá, podem continuar que a gente vai responder as perguntas depois. Eu gosto de pensar as coisas em termos econômicos, né? Eu acho que quando a gente fala, quando a gente traz os conceitos, para o campo da economia, às vezes a gente vê coisas que estavam nebulosas. Então, quando a gente pega algumas palavras relacionadas a amor, família, etc., etc., e a gente começa a olhar elas no campo da economia, muita coisa aparece, né? Então, por que, pensando, né, que o mundo foi construído de certa forma hetero-orientada, né, ou heteronormativa? Então, quando a gente tem a palavra matrimônio para casamento, e um dos radicais dela é matre, né? Tem a ver com mãe. O que acontece se a gente trocar por pai? Vira pátria. Tá, então patrimônio e matrimônio. Nossa! Então acho que aqui já tem uma indagação para percorrer uma vida. Total. Então como que uma palavra vira matrimônio e o que ela significa e o que ela virou e a quais valores sociais ela reflete, quais processos sociais ela reflete, por que uma chama patrimônio e reflete outros? Aí em segundo. Isso foi um Hadouken? Isso foi um Hadouken, amiga. Ah. Você acabou e aí de dar um Hadouken? Não te ouvi. Você acabou de dar um Hadouken. Aí nem sabia que era pra trás e B. Hadouken! Ah lá. Dei outro. E aí, outra coisa que eu gosto muito também é proletariado. Uhum. Que tá ligado com a palavra prole. Sim. Né? Filhos. E aí, exato, pensar que o proletariado se chamava assim porque tudo que ele tinha eram os filhos como força de trabalho, né? Sim. Como mais pessoas para trabalharem naquela terra, mais pessoas para trabalharem naquela fábrica, mais pessoas. E aí a gente volta lá no começo quando eu falo, o casamento ele historicamente ele serve para ganhar parente, aumentar a força de trabalho e fazer aliança. Perfeito. Então, e aí, isso vai mudar. Esses preços vão... Esse é o Lenin. Está anunciando a vitória da Revolução depois dessa fala maravilhosa que você fez. Acabou. E aí eu fico pensando que vale muito que a gente comece a pensar por aí e também comece a pensar nas classes, né? Uhum. Mas enfim, qual era a provocação que eu queria fazer? Eu falo muito sempre, posso, do Raymond Williams, uhum, que é o fundador dos estudos de cultura na Inglaterra, né, uma das figuras mais importantes da esquerda europeia. Tem muitos críticos, né, muitos intelectuais que falam que as duas maiores contribuições para o campo do entendimento da cultura da Europa foram feitas pelo Gramsci e pelo Raymond Williams. Uhum. Então, para quem não o conhece, eu sempre deixo esse convite. E aí tem esse livro específico dele, chamado Palavras-Chave. Né? E, bom, tinha várias coisas que eu poderia ler aqui para fazer essa nossa provocação, em especial de por que é tão importante a gente atentar para a história das palavras, para o que, que elas significavam e para o que, que elas passaram a significar. E aí tinha um pedaço aqui no começo que ele vai explicar isso, né, dessa importância de olhar para isso. Mas não queria falar sobre isso, não. Queria, a gente não vai ter tempo. Queria falar sobre a palavra família. Vamos. E aí o Raymond Williams ele vai contar para a gente. Ó, a palavra família ela entra na língua inglesa no final do século XIV, no início do século XV, né? E a última palavra rastreável, antes de virar família, é famulus, que significava servo. Uhum. E aí eu peço essa atenção para que a gente está falando que a família é um jeito de aumentar a força de trabalho, né? Aí Sim. O Raymond Williams ele vai fazer todo um percurso, vai falar sobre que no século XVII, família designava, além do proprietário, todos os servos que ali moravam e que trabalhavam todos juntos, e que comiam mais ou menos juntos, que faziam as coisas juntos, né? Aí eu trouxe aqui um outro pedaço que eu acho interessante também. A partir do fim do século XV, então do fim do 1400, família amplia-se, então, para descrever não um lar e as suas atividades, mas o que significativamente se denominava uma casa, no sentido de uma linhagem ou um grupo de parentesco específico um grupo de parentesco específico ou ordinário ligado por descendência a um ancestral comum. Não por acaso o capitalismo está começando no mundo, né? E esse significado de família que vai se deslocar de todo um grupo que trabalha e mora junto numa terra para um grupo específico que está ligado com parentesco e com linhagem, tem a ver com o que a gente estava falando lá no começo, né? Que o casamento, ou essa forma de criar vínculos, essa forma de criar parentes, né? É uma forma de assegurar a propriedade privada. Uhum. E aí o Raymond Williams vai correr lá no Gênesis, vai voltar... em textos bíblicos, ele vai fazer um demonstrativo da palavra de como ela normalmente era usada só para falar sobre o clã, sobre os vizinhos e sobre Deus. E de que não existia, com a palavra família, uma acepção como a gente tem com ela hoje, né? E isso, uhum, isso é super, super interessante. Então... Família nuclear vai aparecer no final do 19, ou seja, essa família burguesa que a gente conhece, papai, mamãe e filhinho, é muito recente. Historicamente, ela tem, sei lá, ela é um bebê. E aí depois eu tinha sublinhado aqui um monte de definição, colado post-it, feito asterisco em coisas que eu queria ler. Mas eu acho que vai ser mais interessante a gente debater com as perguntas que vão aparecendo. Então vamos com as perguntas. Achei ótimas as colocações, acho que são perfeitas. E acho que foi você mesma que a gente estava conversando um dia, a gente falou de família nuclear e você falou, é tipo Chernobyl nuclear, né? Tipo, destrói tudo. Então é isso. A gente mesmo. Deve levar desse termo é que ela é tóxica. É. E acho que a gente, eu provavelmente eu vou fazer um episódio só sobre família, e lembrando quem tá ouvindo e ainda não sabe, que eu vou dar um curso sobre isso também, sobre a família e o conceito de família, chama-se Construindo a Família, no Instituto Gerar, e no site institutogerar.com.br, na seção de cursos em gênero e feminismo, vocês encontram como comprar esse curso, pode parcelar, tem algumas poucas bolsas que dá para pedir, mas são bem poucas, e é isso, vocês encontram mais informação lá, deem uma olhadinha depois, quem tiver interesse nesse tema da família e tudo mais, vai ser um curso, espero que Rita esteja comigo também, como aluna nesse curso. Estarei, já estou me inscrevendo. Yes! E aí vamos, enfim, vamos adiante com esse papo. Eu vou então começar as perguntas com algumas perguntas que mandaram aqui no grupo do Telegram. É legal porque é áudio e varia um pouco das nossas vozes, sabe? Legal. Então, primeiro acho que é mais um comentário do que uma pergunta e depois eu vou engatar numa outra pergunta direto. Maravilha, okay? Vou mutar meu microfone. Beleza. E é claro que isso é meio observação anedótica, né? Mas eu tenho muitos amigos que são advogados de família e as histórias, né, dos arranca-rabos que acontecem nas famílias, né, por conta do problema das sucessões, seja um pai, um avô que falece e os herdeiros, né, os filhos, genros, noras, netos, eles digladiam por aquele patrimônio, né, aquele espólio. É interessante você ver como eu acho que o direito de sucessões e o tipo de conflito que existe aí, ele mostra muitos limites, uma espécie de limite, né, da família na forma como ela é estruturada dentro do nosso sistema capitalista liberal e que tem essa coisa da herança como coisa primária. Essa voz foi do Hugo. Hugo, um beijo pra você, uma das minhas vozes favoritas do Grupo do Libre. E vamos falar também, continuar falando de herança aqui, tem um comentário. Posso, barra posso pergunta. Comentar é que tem que outro Hugo no falou? Mesmo tema. Não entendi. Tem um segundo áudio do João que é no mesmo tema. Então eu Maravilha. Queria aproveitar e tocar os dois juntos. Então vamos lá com o João e aí você responde. Boa noite. Eu queria saber se o sistema capitalista ele é capaz de cooptar esse sistema de casais com múltiplos parceiros e fazer com que a transmissão de herança seja feita de forma eficiente. E se sim, como que seria possível essa coexistência desses dois sistemas? Interessante. Boa noite, Marília. Boa noite, Rita. Opa, desculpa. Continuei tudo direto. Vamos lá, meu bem. Hugo e João? O primeiro é Hugo e o segundo é João. Tá, então pro João, já deixa eu dar um spoiler que o capitalismo é capaz de cooptar tudo e a gente tá desde a Revolução Cubana vendendo chaveirinho, canequinha e isqueirinho do Fidel e do Che. Né? Não necessariamente é cooptação, mas sim. Mas o capitalismo ele fagocita tudo que se propõe estar fora dele, assim, a não ser a Revolução. Mas exato. Se a gente pensar que os movimentos de dissidência sexual, eles começam anticapitalistas, isso, e depois eles são cooptados, e depois eles viram novos mercados para o capital, eles sim, viram shampoo para viado, revista para sapatão, música uhum para lésbica. Representatividade na publicidade. Representatividade na publicidade. Ele vira um novo nicho de mercado, né? Uhum. Então, A minha provocação é sempre que você pensar o capitalismo pode cooptar isso, sempre responda sim. Né? Não só pode, aliás, não só pode, como já coopta de certa maneira, porque existem alguns países que já reconhecem casamentos poliafetivos. Exato. Isso não muda a legislação de herança normal. né? Exato. O que acontece é que, tipo, você continua tendo herança, você continua tendo propriedade privada, você continua tendo essa transmissão, enfim. É, aliás, um dado engraçado também, mas fica só como provocação, é que quando está tendo os primeiros conflitos, né, entre protestantes e católicos na Inglaterra, uma das medidas do Henrique VIII, depois da Elizabeth I, é um dos jeitos de desmontar o poder católico. É criar uma nova lei de herança para o protestante. Então, a família protestante, a herança acontece dessa forma. A propriedade passa integral para o filho mais velho. E aí, o poder da família se mantém, porque a propriedade se mantém. Ao passo que as famílias católicas inglesas, que eram muito poderosas, começam a perder os poderes, porque a fazenda divide entre os filhos. Então, se teve três filhos, a grande fazenda vira três menores. E se cada filho tiver mais dois, e assim sucessivamente, né? E se não me engano, é dessa época a questão do celibato também dos padres, né? Que é justamente por uma Pronto. questão de não transmitir herança e tal. Exato, né? E Quer assegurar dizer, não a. transmitir herança da igreja, porque a igreja não tinha como botar as coisas no nome dela, botava no nome dos padres, bispos, etc. E, evidentemente, não queria perder. Exato. Exato. E aí, se eles tivessem filhos, os Claro. filhos herdariam, né? Sim. Vocês não Bom. estão me vendo, mas cada coisa que a Rita fala, eu tô aqui no, em casa balançando a cabeça, assim, afirmativamente, falando: sim, é isso, amiga. Sim, vamos lá. Bate mais que tá Isso, pouco. isso. E então, eu tô um pouco em dúvida se. Tinha uma coisa que eu queria muito ter comentado no Hugo, que eu esqueci o que era. Sobre tretas de herança. As famílias Sobre tretando. As famílias tretando, assim, brigando sobre, sobre Obrigado, Marília, herança. me lembrei. O que eu queria falar é o seguinte: tem uma autora chamada Stephanie Kuntz. O sobrenome dela é Cooney. E ela é uma historiadora, né? Ela é uma professora da Universidade Evergreen State College, na cidade de Olympia, em Washington, nos Estados Unidos. E ela tem um livro muito, muito bom, recente, eu acho que ele é de 2005 ou 2006, que chama Casamento, Uma História, dois pontos, Como o Amor Conquistou o Casamento. Maravilhoso. E a Não professora li, mas Steph. parece interessantíssimo. Perdão? Não li, mas parece muito interessante. Eu não conhecia. Não, é inacreditável, é inacreditável. Uma parte boa do curso da Rita vem desse livro da Stephanie. E ela já é uma senhorinha, mas tem vários vídeos dela no YouTube, várias entrevistas. E tem uma videoaula dela, na verdade é uma provocação em vídeo que ela faz, que tem uma frase maravilhosa, que é a seguinte: ela fala. As coisas que fazem com que o casamento seja mais rewarding, né? Seja mais Recompensador. recompensador, como relação, são as mesmas coisas que fazem com que ele seja menos estável como instituição. Então, se a gente pensar que a instituição casamento está ali para segurar e assegurar propriedade e herança, um outro tipo de relação, que talvez fosse mais prazerosa, mais viva, mais, sei lá, não gosto da palavra instintiva, mais orgânica, mais, enfim, tira o poder do casamento como instituição. E aí, quando você conta a história da tua família, onde não sei se era a tua família, das famílias, do teu amigo que é advogado, que tem as maiores brigas por herança e o quebra-pau em quem vai ficar com quem, tarará, tarará, é um pouco sobre isso, né? É que pensar que relações melhores enfraquecem a instituição casamento. Instituição no sentido herança, propriedade e manutenção dessas coisas. Interessante. Não sei se eu concordo. Teria que ler o livro dela para saber, mas parece bem interessante. Ah, mas com isso que a gente está colocando agora, qual que é a tua posição? Eu fico pensando que eu acho que eu não chamaria isso de a instituição ser mais instável. Eu acho que a instituição ela é bastante estável. Eu acho que essas, às vezes, as pessoas confundem o que é a instituição família com o que é o ideal de família. Essas são coisas diferentes. Então, assim, todas essas tretas, né, essas tensões, essas coisas que parece que a família fica instável e fica ameaçada de certa forma, na verdade, elas são constituintes do que é a própria instituição família, na minha visão. Então, é a mesma coisa que quando a gente fala de traição. À primeira vista, a gente pode pensar que a traição, sei lá, muita gente pensa, né, que a traição, ela é uma coisa que desestabiliza a monogamia. Ela é uma coisa que ameaça a monogamia. Mas, na verdade, a traição, ela é a própria monogamia. Ela está dentro do sistema monogâmico e ela é um dos operadores que faz esse sistema existir e Funcionar. continuar. Então, eu acho que no caso da família é muito parecido. Muita coisa que a gente vê como a instabilidade da família, ou, entre aspas, novos tipos de família, ou flexibilização da família, ou desestruturação da família, na verdade, elas são a própria instituição família funcionando. Elas não são um modelo específico de família burguesa nuclear funcionando, né? É, Mas elas são, de certa forma, essa instituição. A princípio, mas eu não li o livro, então é claro, eu não tenho como saber exatamente se eu não estou falando bobagem, de repente ela cobre tudo isso no livro, né? ou a abstração idealizada de família, É, né? exato. Tem A uma categoria. brincadeira que eu sempre faço com os alunos, quando os alunos de literatura, né? Já faz algum tempo que eu não dou aula de literatura, mas quando a gente chegava no romantismo, né? Quando eu ia falar sobre o romantismo inglês, em especial nos romances, né, fora da poesia, eu falava: ai, o romantismo, o que seria do romantismo sem a traição? Né? É porque a grande maioria de histórias românticas são sobre traição, Claro. né? Então vem junto no pacote. Até hoje, né? Pega qualquer filme, coisa, enfim, né? Tem até uma página no Facebook que é muito engraçada, que chama Problemas que seriam facilmente resolvidos com poliamor. Aí, tipo, vários filmes nem iam existir, porque, tipo, ia resolver tudo. Posso. Deixa eu só falar um negócio que Diga. agora você tocou num gol de placa. Queria até dar o play no Hadouken para você. Vou achar o Hadouken aqui. Prometo. Aqui, achei. Obrigada. Então, olha só, quantos problemas seriam resolvidos por a gente abstrair essa ideia maluca de fidelidade nesses termos, né? Que fidelidade significa o sexo do outro pertence a você. Para mim é uma grande loucura. Mas enfim. Doideira. Pensa no Titanic, né? Onde? No Titanic? É, a história do Titanic, Ah, tá. o filme do Sim, tá. Leonardo Achei que você estava DiCaprio e falando do tal. navio e eu estava quê? Não, é a versão hollywoodiana Tá. cinematográfica. É, primeiro que não Olha o que ia você vai ter falar, hein? Que história. tem o Leonardo DiCaprio, cara. Eu vou defender o Leonardo DiCaprio até a morte, cara. Eu assisti Titanic no cinema 12 vezes. Eu tenho 33 anos. 34? Não, 33. Que ano é hoje? Vou fazer Hoje é 34. 2020. E você sabe que eu passei a ser muito fã do Leonardo DiCaprio depois que ele pôs fogo na Amazônia. Nosso amigo Léo. Mas ó, o que que eu gostaria de falar é o Slavoj Žižek, ele tem um livrinho dele que chama A Coleção de Piadas do Slavoj Žižek. Nossa, sim, eu tenho tanta vergonha desse nome que eu não consegui nem pegar para ler. E uma dessas piadas que está lá é porque o Slavoj Žižek, para quem não conhece, ele é um filósofo popstar. Ele é uma coisa assim muito difícil de explicar. Ele é uma figura que causa na gente um tipo de curiosidade mórbida, né? Porque é muito difícil parar de olhar para ele. É, a minha definição de quem é o Slavoj Žižek, coitado. Causa Ao invés de aquele erro de tela do Windows, né? Tipo assim. não. É. Mas ao invés de falar que ele é um gênio hegeliano, né, que ele é um especialista lacaniano, que ele consegue fazer o deslocamento Lacan-Marx, Marx-Lacan, não, vou falar que ele é uma persona. Mas enfim, por que que eu estou trazendo o Žižek aqui? É porque tem uma frase dele sobre o Titanic que é: O capitalismo tem essa magia de, quando precisa fazer a gente engolir coisas difíceis de engolir, ele apresenta essa coisa pra gente falando, isso é amor. E aí, talvez a gente volte lá no Bolsonaro e no Moro, né? E em todas essas palavras do campo amoroso usadas para falar sobre essa relação dos dois. Mas o Slavoj fala o seguinte: Titanic, a história do filme, não tem nada a ver com amor. Tem a ver com uma desocupada aristocrata que explora um operário até a morte. E que a última cena do Titanic é uma porta onde facilmente caberiam três pessoas. E ela lá e ele fora. Porque ela é uma linda. Porque ela é uma linda donzela que, ai, precisa ser protegida. E ele é um peão de obra. É, gente. Você vai morrer. É. Difícil, é difícil. Bom, vamos continuar com as perguntas. É, no final do programa eu prometo que eu vou tocar a trilha sonora do Titanic pra vocês. Ah, é, acho que vai ser apropriado, adoro. Inclusive, quem quiser aí já se prepara para o momento karaokê, vai rolar. É, vamos ler umas perguntas do chat, tem umas perguntas bem legais no chat também. Bora lá. Bem, bem, bem, bem, bem legais. É, só aproveitando para deixar claro para quem está escutando, algumas perguntas que estão fazendo ou que fizeram, do tipo sobre sentir atração, se é normal, sobre ciúme, etc., são perguntas que eu falo em outros programas, que a gente não está tão focado nesse tema aqui hoje. Então, nos próximos programas e nos anteriores, eu também ou já falei disso ou vou falar disso. Então, a gente vai aproveitar o tempo com a Rita aqui para focar nas perguntas que tem a ver com esse debate mais propriamente dito, que a gente está fazendo aqui. Então, vamos lá. Um comentário que colocaram aqui, eu não sei qual é o nome da pessoa, Mara. Mara. Ela diz o seguinte: vamos lembrar que no Cunhadismo, de Darcy Ribeiro, ele também fala da importância do casamento para fortalecer alianças da tribo e da relação com os colonizadores. Isso é bem interessante. É, e ela pergunta: há conhecimento de alguma sociedade onde o casamento, entre aspas, não exista na forma de garantir direitos? Como antropóloga, diria que não. Porque eu acho muito bom que ela põe aspas no casamento, porque nem todo, entre aspas, casamento é exatamente casamento ou o que a gente entende por casamento, né? Não dá pra aplicar isso pra todas as sociedades e tal. A gente usa quase como uma metáfora pra falar de certo tipo de laço de parentesco. Então, acho que, em geral, esse tipo de associação que a gente chama de casamento, ele serve justamente para, não exatamente garantir direitos, porque a ideia de garantir direitos, ela é bem recente, ela é bem moderna, ela tem a ver com, enfim, toda a construção muito específica, particular, assim, de um momento histórico e de alguns países e de uma certa cultura. Mas o casamento, como parte integrante de um sistema de parentesco, ele sempre serve para posicionar as pessoas num esquema no qual elas são, dos quais elas têm direito sobre alguém, ou alguém tem direito sobre elas. Exato. É isso, assim, sempre ele serve para isso. É. E tem a coisa dessas culturas, né, patriarcais que lançam olhares sobre a criança e sobre a mulher, no sentido de que eles são nem humanos, né, eles são propriedades. Sim. É, tem uma pessoa aqui que chama Lívia, que fez também uma outra colocação. Eu não sei se eu já respondi, talvez eu tenha meio que respondido sem exatamente responder. Ela diz o seguinte: oi, suas lindas, lá vai. Se o casamento tem relação com os bens e a propriedade privada, como funciona essa dinâmica nos países em que o casamento entre mais de duas pessoas é legal? E o que eu vou falar é assim: eu não sou super especialista nos contratos de casamento em diferentes sociedades e tudo mais. Então, não tenho um conhecimento aprofundado dos sistemas jurídicos e de direito e de herança e tudo mais em todos os lugares. Mas eu suspeito que, quando é o caso de um homem ter direito a casar com várias mulheres, em geral, eu não sei se isso é verdade, isso precisa ser checado, por favor, se alguém souber e disser que eu tô falando bobagem, por favor, eu retifico no programa que vem. Mas, em geral, as mulheres não têm direito à herança. Porque, Porque assim, vamos lembrar que as mulheres, inclusive na sociedade europeia e tal, até muito recentemente, no mundo inteiro, não tinham direito à herança. Em muitos lugares ela ainda não tem direito à herança e elas não têm direito à terra, à propriedade privada também. Então, elas são propriedade, literalmente. Então, é importante lembrar disso aí. E mesmo nessas lógicas dos casamentos com mais de uma mulher, né, no qual um homem casa com mais de uma mulher, ainda existe uma posição de primeira esposa. Então, normalmente os filhos dessa primeira esposa têm um direito diferente à herança. E diferente, eu quero dizer, mais direitos. Sim, exatamente. Sobre a questão da herança, tem um outro áudio aqui no nosso grupo de Telegram que veio e que eu acho que é legal a gente tocar. Eu não sei exatamente o que ele vai estar dizendo, mas parece que tem um pouco a ver com isso e com essa discussão que também a Rita estava falando de associação do amor e do casamento e tal. E também no chat tem uma pessoa que perguntou sobre isso. Então eu vou tocar o áudio e ler a pergunta do chat e aí a Rita responde. Pode ser? Bora lá. Alex mandou o seguinte áudio. Boa noite, Marília. Boa noite, Rita. Meu nome é Alex. Eu fiquei pensando aqui na fala de vocês se a ideia que a gente tem hoje em dia, de modo geral, é associar casamento a amor. É o que geralmente está associado. Essas duas ideias, desde o início vocês saberiam dizer se desde o início da fundação, da instituição casamento, se esses dois conceitos eles começaram a ser andar juntos desde o início, ou se não, se num primeiro momento era unicamente para se referir à transferência de assegurar, né, a propriedade e os bens, e depois que passou a se propagandear a ideia de que amor e casamento são coisas que têm a ver. Ou se não, se essa foi uma estratégia desde o início para tornar, né, essa ideia comum na sociedade e muitas vezes um objetivo de vida das pessoas. E aí, a pergunta que fizeram no chat é mais ou menos o mesmo sentido. Kiki mandou a seguinte pergunta: Estou adorando, queria entender um pouco como o amor entrou no casamento. Qual seria o propósito? Tá. Então, posso começar, amiga? Claro. Eu vou começar através de esclarecer o seguinte conceito, né? Eu não sei se. Eu acho que a gente ainda não estava gravando o programa. Eu estava contando para a Marília que na China, por exemplo, a palavra amor, ela tem um significado muito parecido com o pathos na Grécia Antiga, né? Que vai virar nas línguas latinas, vai virar paixão. Que é uma doença, né? Patologia. E aí a palavra amor na China, ela tem a ver com doença. Nos anos 20 do século 19, perdão, do século 20, então 1920, um grupo de intelectuais e artistas se junta na China e mais ou menos arbitrariamente desloca uma outra palavra para ocupar este significado do que a gente entende como amor romântico. Também antes de começar o nosso papo aqui, a gente estava conversando de que é importante deixar salientado que amor romântico sempre existiu, claro que não com esse nome, mas todas essas ideias, né, de ai, um fogo flui minha veia, o joelho trava, a língua seca, tudo isso está num poema da Safo, fragmento 31 da Safo, do século 6 antes de Cristo, né? Até estou com o poema aqui, depois dá para ler. Mas o Ah, vamos ler nosso. agora. Lê agora? Lê agora. Vai ser gostoso. Um poeminha. Então vamos lá. Parece-me um dos deuses elevados, ou mais que um deus, se for possível sê-lo. Este homem que senta ao teu lado, tocando tua pele e teus cabelos. E o dia inteiro escuta tua doce voz e o teu riso pleno de desejo. Eu, nada. Queria que não fosse assim. Pois só de ver-te eu fraquejo, não resta um som no peito, a língua dorme. Um fogo flui minha veia e ao coração, e eu tremo e suo e sinto que conforme tu chegas, toda luz se esvai na escuridão. As pernas cedem ao seu suporte e eu já pareço estar próximo da morte. Uau. É bem românticozão, né? É, faço questão do final dessa palavra, cuzão. E... Gente, olha essa pessoa. Não aguento. Ai, a gente que é professora de humanas, a gente inventa artifícios. E aí, então, essa ideia de amor romântico, ela sempre existiu. Só que é importante que a gente entenda que o valor dela muda, né? Que esse sentimento ser considerado apropriado muda. Então, se a gente for pensar no banquete do Platão, no amor platônico, ele não tinha nada a ver com isso. Ele era um tipo de admiração que fazia você subir um degrau numa escada evolutiva humana, né? Então, amar alguém que estava acima de você fazia com que você subisse nessa escada. Ao passo que alguém acima de você, se te amasse de volta, descia na escada. Então, essa lógica senhor e servo dentro do amor é uma coisa mais velha do que a filosofia ocidental. Ela sempre esteve conosco. Sempre numa certa tradição cultural, né? Vamos lembrar. Exato. Né? Tô falando de gente branca que foi para a faculdade. Matriz ocidental, digamos, né? É. E aí tem uma provocação também, que é entender que um, por assim dizer, um revival desse sentimento do amor, ele vai aparecer de novo como através das cantigas e dos trovadores na Europa. Então, o trovadorismo, ele é um movimento literário do século XII, século XIII, até século XIV, você vai achar essas cantigas sendo produzidas, e elas, o epicentro de cultura dessa época é o sul da França. Então, esses príncipes trovadores, eles viajam pela Europa levando consigo cantigas que falam sobre como é morar no feudo onde eles moram, sobre como é aquela realidade, tarará, tarará. E é nessa época que existe uma invenção do amor cortês, né? De como é amar na corte. Sobre isso tem dois livros maravilhosos, um é do Dante Alighieri, que chama... Divulgare Eloquentia, que é sobre... O Dante vai falar sobre a importância do trovador. Foi mal. Expliquei no negócio sem querer. O Dante vai falar sobre a importância do trovador como propagador de cultura. E o outro é um cara que estava vivendo na época, que é o Andreas Capellanus. Ele tem dois textos, só para vocês saberem, ele nasceu no 1150, ele morreu no 1220. Ele tem um tratado, ele vivia na corte francesa, e ele tem um tratado que chama De Amore, que ele explica o que é a arte do amor cortês, o que significa desenvolver essas estratégias de amar e de ser amado. Tem uma passagem lá que é a seguinte: o casamento não é desculpa para não amar. E aí você pensa, ai, que fofo. Que fofo. Só que ele está falando, o casamento não é desculpa para não pular a cerca. Ele está falando amar no sentido, claro, de o amor cortês, que nunca é para quem você está casado. E aí eu tô fazendo essa distinção porque me perguntaram, o conceito de amor sempre esteve... Não, ele nunca esteve atrelado ao casamento. Ele começa a se atrelar ao casamento pós-iluminismo. Então, quando a gente vai pensar os iluministas que estão lutando contra regimes despóticos, que estão pensando conceitos de liberdade, então a gente vai pensar no Rousseau, no Voltaire, no Diderot, no D'Alembert, esses filósofos iluministas... Eles carregam consigo ideias como, por exemplo, a velha geração não pode dizer à nova geração o que fazer, porque a velha geração fez errado. E esse é um ponto de inflexão sobre casamentos arranjados. Então, as cortes, né, entre muitas aspas, iluminadas da Europa, elas vão começar a fecundar ideias e a propagar, difundir ideias de que as velhas gerações não podem dizer às novas gerações como amar, né? De que o Estado não pode mandar no indivíduo, etc. Então, assim, eu não sou do time que acredita que as ideias mudam o mundo. Eu acredito que o mundo forma as ideias. Então, é importante pensar que, à medida que está acontecendo o iluminismo, também está acontecendo lutas protestantes, também está acontecendo o começo da configuração do liberalismo no mundo, deixa que eu faça, deixa que eu comercialize, deixa que eu estabeleça o preço, né, não escolhe com quem eu vou comercializar, me deixa livre enquanto burguês. E essa altíssima aristocracia, essa nobreza, está colocando na pena que novos arranjos de relacionamento podem ser estabelecidos. E, de certa forma, é uma licença que a aristocracia faça laços com a burguesia, porque a burguesia já tá começando a deter mais poder financeiro do que a aristocracia. Então, sim, um negócio que a gente chama de... A gente, na sociologia, tem um termo para isso, que a gente fala em reconversão. Exato. A gente fala em reconversão de classe, que é quando você, exato, tem uns grupos, uma classe social, que ela, a estrutura social está mudando, ela vai perdendo poder, e na verdade ela investe, seja por meio de casamento, de capital cultural, simbólico, etc., ela investe para se deslocar para outra posição de classe e se manter num lugar de poder, né, na medida do possível. Eu espero em Deus que a Sabrina Fernandes não escute esse podcast, mas eu vou deixar aqui só para quem tá me ouvindo, tá? Eu amo o Pierre Bourdieu. Gata, eu estudei com os orientandos do Pierre Bourdieu, eu já tive muitas discussões com a Sabrina sobre isso. Tá. Tá tranquila. Aqui não pode falar mal do Bourdieu. Ah, então, se você veio na minha casa para falar mal do Bourdieu... Eu vou deixar até uma escova de dente aqui, tá? Pode, amiga. Não, gente, eu sou apaixonado pelo Bourdieu. Nessa minha aula do amor, eu trabalho o conceito de capital cultural. Porque ele, nossa, se depois de entender capital cultural, você continuar acreditando em amor, é porque você entendeu mal o conceito de capital cultural. É. Bom, mas aí... então, quando a ideia de amor começa a aparecer ligada ao casamento, eu sinto que é, de novo, Slavoj Žižek, quando você precisa fazer com que mais gente engula uma coisa muito difícil de engolir, que é a família nuclear. Então, essa ideia de que você precisa amar seu marido, amar sua esposa, e aí, ao amar seu marido, você precisa aceitar de bom grado, que você vai ser a escravinha do lar. Então, vamos para Federici. Exatamente, perfeito. É. Um trabalho, isso que você chama amor, eu chamo de trabalho não pago. Não remunerado. É. Sim. Respondemos? Sim, respondemos maravilhosamente. Nós temos ainda duas perguntas no chat e uma pergunta do Telegram. A pergunta do Telegram, pelo que eu entendi, tem mais a ver com essa questão do Žižek, que eu não entendi muito bem ainda, mas eu também não escutei. Só que ela é um pouco longa, é uma pergunta do Diego. E as perguntas que estão no chat, elas são perguntas mais concretas, digamos, da Ludmilla e da Ana Rita, sobre a questão do amor romântico e como que isso acontece, de fato, num caso para as mulheres negras e no outro caso, enfim, em geral, para as mulheres. Eu acho que eu vou começar pela pergunta do Diego. Que tal? Acho que talvez seria melhor a gente começar pela Ana Rita, e que é minha xará. Tá. Não que esteja protegendo. E pela outra pergunta, porque tá, eu acho que aqui, quando a gente começar a falar sobre mulheres negras, uhum, a classe trabalhadora, chão de fábrica, uhum, e as dissidências sexuais, eu acho que aqui tem um pano para uma manga maravilhosa. Então vamos. A Ludmilla diz: oi, Marília e Rita. Pergunta: acham que esse peso do romance e obrigação de ser romântica e sofrer mais com isso caiu nas mulheres para tirar nossa atenção de todos os direitos que perdemos no casamento? E Ana Rita diz o seguinte: considerando o racismo e a hipersexualização das mulheres negras, negação do amor romântico mesmo, quais as possibilidades de relação num outro mundo? Eu pessoalmente, começando a responder, acho que essa questão do romance e obrigação de ser romântica com as mulheres, ele é uma coisa mais recente, na verdade. É uma coisa que vem, assim, é claro, isso é usado para. Não exatamente tirar atenção, né? Mas isso é usado, como a gente falou até no caso aí da Federici, isso é usado para justificar uma exploração. Isso é, enfim, se torna parte de uma ideologia. Agora, não é que isso tenha sido feito para isso, exatamente. Eu acho que isso tem essa questão do amor romântico, ela tem uma coisa bem mais ampla, assim, né? E ela afeta de maneira generificada as pessoas, no sentido de que a expectativa social sobre as mulheres não é a mesma do que existe sobre os homens, mas isso não significa que não exista também uma expectativa social de amor romântico para os homens, né? Acho que é importante marcar que quando a gente fala amor romântico aqui, a gente não está falando de dar flores. A gente não está falando de receber cartão, receber presente. Isso pode até entrar, mas a gente está falando de acreditar que amor é para sempre. A gente está falando de acreditar que só existe um amor, de acreditar em alma gêmea, de acreditar em metade da laranja, de acreditar que o amor é unidirecional, do tipo você ama uma vez, você ama para sempre. Não existe desamar, não existe ruptura, né, do amor. Então, tudo isso é a constituição do amor romântico. Talvez valha a pena fazer um programa só para explicar um pouco melhor o que é amor romântico, mas é isso, não é, o amor romântico não é o romantismo como a gente diz no senso comum, né? Então é importante pensar nisso também. E sobre a questão da hipersexualização das mulheres negras e negação do amor romântico, eu já falei aqui no programa e vou falar de novo que tem um texto muito interessante sobre mulheres negras e não monogamia, da Winnie Bueno, que é no Medium, tá no Medium dela. Nesse texto ela conta um pouco como foi o processo dela como mulher negra de decidir viver relações não monogâmicas, então pensa um pouco sobre essas possibilidades, né? E eu acho que, pensando como pessoa bissexual e tal, eu acho que tem uma questão assim. Muitas vezes, quando a gente pensa num grupo que é historicamente oprimido, a gente pensa que algo que deveria ser uma tática, ou seja, deveria ser um meio de campo para a gente conseguir transformar uma estrutura de maneira revolucionária que não vai mais nos oprimir, a gente acaba se confundindo e para ali naquela tática. Então, um exemplo, quando a gente fala no movimento LGBT, por exemplo, e isso está num texto da Butler, que se chama O Parentesco é Sempre Heterossexual? É uma pergunta o nome do texto. Nesse texto, ela faz um pouco essa crítica de um jeito muito interessante, no caso do movimento LGBT, que é o caso do casamento LGBT. A existência de pessoas LGBT desafia a própria instituição do casamento e do parentesco. E em vez da gente politicamente aproveitar para tentar destruir o casamento enquanto instituição, o que que a gente faz? Não, a gente quer casar. A gente, olha só, eu sou gay, mas eu sou limpinho. Eu tenho uma familhinha com um maridinho, com um cachorrinho, com um filhinho. Então, assim, olha que bonitinho, sabe? Não é que seja errado querer essas coisas, não é que seja errado fazer essas coisas. Inclusive, vários direitos dependem de você casar. Então, as pessoas têm sim que poder casar por causa disso. O ponto não é esse. O ponto é: por que é que a gente quer ter o casamento LGBT, mas a gente não vai mais adiante e pensa que é um absurdo a gente depender do casamento para ter certos direitos? Né? Acho que é esse que é o ponto, assim, no caso, quando a gente pensa na questão da mulher negra, da negação do amor romântico e tal, o que eu tenho visto de argumentos interessantes das pessoas negras é justamente mais ou menos a mesma lógica, do tipo, essa é uma estrutura que oprime a gente. Por que é que a gente não briga para que essa estrutura não nos oprima? E isso não significa dizer que tudo bem as pessoas enfim, destratarem de milhões de formas as mulheres negras em suas relações, e nem significa dizer que a solidão da mulher negra não existe. Mas é que a gente não pode achar que a solução para isso é simplesmente ampliar o acesso aos, as, entre aspas, benesses do sistema monogâmico. Por quê? O que faz e que produz essa solidão é justamente o sistema monogâmico. Ele é um sistema que está associado com o sistema de gênero, que está associado com o racismo, que está associado com o capitalismo, no caso da nossa sociedade. Então, não dá para dissociar essas coisas, entende? É perfeito. E o que eu... Puxando para a teoria queer, né? A teoria queer é uma teoria pós-identitária. É, a gente pode tentar entender a teoria queer como uma teoria crítica, né? Crítica da crítica crítica. E a minha provocação é que a gente pense o seguinte: o debate identitário, a grande armadilha do debate identitário é que a gente não percebe que ao edificar uma identidade ou validar uma identidade, a gente automaticamente gera uma exclusão. Então, quando a gente pensa, bom, eu vou casar, eu sou gay, eu vou casar com o maridinho, porque aí o meu maridinho pode ter acesso ao planinho de saúde na empresinha. Uhum. Então, isso, ok, você precisa do planinho de saúde. Mas esse não pode ser o nosso horizonte. O nosso horizonte seja que todo ser humano que está vivo tem acesso à porra do plano de saúde porque todo mundo fica doente. Uhum. Porque todo mundo precisa ser cuidado, né? Então, não só aqui em casa. E é entender também que à medida que, por exemplo, dentro dos LGBTQIA+, a galera que vai conquistando os direitos são os viados brancos, classe média, heteronormativa. Até porque casar custa dinheiro. Exato. E 600 pila no cartório. E divorciar custa mais ainda. E se você quiser fazer com separação de bens, custa mais 500. Eita, você tem que fazer antes outro contrato. É mais fácil juntar os bens tudo. Bom, principalmente quando os seus bens são um Fusco 85. o que eu ia colocar aqui é que a gente precisa estar muito atento, porque essa, de certa forma, essa luta identitária cria o que eu acho que é o Perry que vai falar sobre isso, né, nos 40 gloriosos, de que ela coloca a classe trabalhadora para brigar entre si. Então, quando surge, por exemplo, carteira assinada só para alguns, quando surge licença maternidade só para alguns, quando surge férias remuneradas só para alguns, ao invés desses alguns lutarem para que os direitos se estendam aos outros, esses alguns vão lutar para garantir que continue sendo uma coisa só deles. E de novo, isso está muito ligado com amor, porque a operação dessa lógica é uma operação sobre economia de escassez. É já partir para a realidade achando não tem para todo mundo. Se a farinha é pouca, deixa o meu pirão vir primeiro. Uhum. E aí o que acontece é que os homens gays que já conseguiram, né, ser cooptados pelo sistema, ser mais facilmente colocados para rodar na engrenagem do capital, eles falam, bom, se está bom para mim, fim. E aí as nossas amigas travestis, elas estão lutando para poder usar banheiro, enquanto tem gay que já está, sabe, trabalhando numa coisa que vai gerar ainda mais exclusão dentro da comunidade. É nesse sentido que acho, né? Tô falando aqui, não sei se tô falando uma grande besteira, mas é nesse sentido que é tão derradeiro ter consciência de classe, né? Que é se pensar para além da individualidade, né? Pensar, tipo, esse direito, ele deveria ser um direito meu? Ele não deveria ser um direito universal? Ele não deveria ser um direito inalienável? E por aí vai, né? E pensar também que essas lógicas, né? Tipo, casando eu consigo o plano de saúde. Não é por aí. O ideal seria que todo mundo tivesse a porra do plano de saúde. Porque se você tá casando para ter plano de saúde, tá meio esquisito, né? Ou que a gente nem tivesse, na verdade, que ter plano de saúde, né? Porque a gente vai pensar num SUS e tal. Não, é plano de saúde que eu falo, pode ser lido também, claro, como acesso universal à saúde. Agora, ainda assim, eu, por exemplo, já vou por um outro lado, que eu acho que um dos únicos motivos legítimos para você casar é ter plano de saúde. Acho que amor não é um motivo legítimo para casar. Não. Vamos soltar nosso último efeito sonoro aqui, que vai em homenagem a essa última fala da Rita, absolutamente maravilhosa. E aí, comunistas do diabo? Ai, muita gente. Né? Gente, aí a última pergunta que é a do Diego. Ele disse que tem um pouco a ver com isso. Podemos? Podemos. Então vamos lá. Pergunta do Diego. Ficou aqui lá em cima, no chat. Achei. Bora lá. Se liga na voz maravilhosa dessa criatura. Olá a todas, a todos e a todos. Diego Marques aqui de São Paulo. Sou jornalista, sou programador e sou o sonoplasta, que falaram agora há pouco. Eu queria fazer uma pergunta relacionada à COVID-19, ao SARS-CoV-2, à pandemia, ao isolamento social e ao confinamento. Com ele, muitos homens foram obrigados a trabalharem de casa e a ficarem mais tempo com suas esposas. E além da violência doméstica ter aumentado, o que é gravíssimo, aumentou também uma série de memes e de brincadeiras e de piadas que já circulavam nos meios héteros há muito tempo e que agora só ganharam uma maior repercussão por causa desse surto. Que é daquele cara que é vítima da mulher vilã e da mulher que não deixa ele fazer as coisas e da mulher que fica pegando no pé e tudo. Bom, vamos lá. A gente sabe que o homem, tanto quanto a mulher nesse caso, tem respaldo jurídico para se divorciar. Mas o homem, além disso, ele tem respaldo social e respaldo econômico. A gente sabe que muitas mulheres não se divorciam dos homens, principalmente nas camadas mais baixas da sociedade, porque dependem financeiramente desse homem. E também sabemos que a sociedade ainda estigmatiza um pouco a mulher divorciada ou a mulher com filhos. O homem não tem nada disso. O homem não vai ter nem o ônus de ter que cuidar dos filhos e também não vai ter nem o ônus de ser pai. Ele pode se separar a hora que ele quiser. Ele pode sair desse relacionamento que ele considera horrível a hora que ele quiser. Ele pode, inclusive, amanhã se separar da pessoa. E o que minha pergunta é: o que motiva o cara a ir pra internet fazer piadinha sem graça, infantil e pueril, ao invés de pegar e se separar simplesmente de um relacionamento com uma pessoa que ele acha que é tão ruim? Não, não é um homem, não são dois homens, são vários. De onde vem isso? E por que esse homem não se separa? Essa é a minha pergunta barra provocação. Obrigado. Vamos lá. Vamos Eu, lá. pessoalmente, acho que não se separa porque é muito bom ter uma pessoa funcionária dele. A minha resposta era exatamente essa. Ele não se separa por causa do privilégio, né? Ele não se É. separa porque senão ele vai ter que Ele não lavar a precisa. própria cueca. É, ele não precisa separar. Ele pode continuar, ele pode trair, ele pode fazer o que ele quiser e continuar casado e ainda ter essa, esse negócio. Então, pra quê? Que ele vai separar. Ainda vai dar trabalho, vai ter que gastar dinheiro. Tipo, não, imagina. E eu sinto também, né, por exemplo, tem uma aula do curso que é sobre masculinidade tóxica, né? E eu sinto também que esse humor, e aí talvez a Marília possa puxar para psicanálise, para falar um pouco sobre xiste freudiano, Não tenho esse cacife tipo para isso de... ainda, amiga. O quê? Ainda não tenho cacife para isso. Bom, então Em quem quiser breve. depois. É, quem quiser depois vai para o Google, procura xiste e divirta-se. Esse tipo de humor, ele faz troça com uma fragilidade que não é real, né? E ao fazer troça com essa fragilidade não real, no sentido de que ele não está sendo oprimido, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, ao fazer piada com essa não fragilidade, ele volta para a sua posição de supremacia, ele volta para a sua posição de opressor, ele volta para a sua posição. Então, assim, é quase como se fosse um humor cruel, porque ao falar, olha como eu estou sendo oprimido pela esposa malvadona, ele está fazendo piada com todas as esposas que estão sendo oprimidas pelos maridos malvadões. Então, é quase um humor ao avesso. Fica claro o que eu estou tentando dizer? Eu acho que sim. Acho que é isso mesmo. É, acho que é ótimo. Falou alguma coisa? Não, era Ah, só, tá. era isso mesmo, era masculinidade tóxica. Esse tipo de humor é para garantir que algumas funções, né, lavar louça, passar pano na casa, tarará, tarará, não são merecedoras desse homem. Esse homem está além delas e ao fazê-las, ele se sente oprimido. É isso. Excelente. Acho que é bem por aí mesmo. E, bom, encerramos as perguntas. Gostaria de perguntar também, já são 10h40, o programa já está um pouco longo. Eu queria perguntar para a Rita se ela quer encerrar comentando alguma coisa. E aí eu vou para os recadinhos finais e para o nosso karaokê de Titanic. Olha, eu acho que a gente teve hoje frases maravilhosas, né? Como isso que vocês chamam de amor, eu chamo de trabalho não remunerado. Enfim, tem muita coisa aqui maravilhosa, mas tem uma brincadeira que eu sempre faço nessa aula do amor, é falar, o amor é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa. Que é provocar, Espirituosa. e é provocar as pessoas a Ai, essa sonoplastia. Eu tô me divertindo aqui. E é provocar as pessoas a pensarem, será que essa coisa difícil de engolir que eu estou engolindo, eu só estou engolindo porque eu estou achando que isso aqui é amor? E depois que você aprende a fazer essa pergunta, fica mais fácil diagnosticar em quais roubadas você está entrando achando que isso chama amor. Sim. Não era amor, não era? Era cilada, cilada. Pô, podia ter tocado essa, se eu tivesse pensado antes. Eu posso terminar dando uma palhinha de um vídeo que Sem está dúvida. vindo, que vai aparecer no Faça o que canal? você quiser. Tá, então a última coisa que eu vou falar, porque eu falo mais que o velho da cobra e a moça do leite, é que tem um professor de psicologia da Universidade de Washington chamado John Gottman. Gottman é Gottman. E ele tem um experimento recém-casados, que ele faz o seguinte: ele convida, né, recém-casados que estejam dispostos a passar por esse experimento a irem para um apartamento paradisíaco. É um apartamento em Washington que tem vista para um lago. É um negócio assim. Imagina o melhor Airbnb que tem no site. É esse. E aí o casal vai para lá e eles ficam nessa casa, nesse apartamento, durante, eu não lembro se são 10 dias, 7 dias, 15 dias, eu vou ler o estudo de novo para fazer o vídeo lá para o canal. E o Gottman tem vários microfones no apartamento, mas o casal sabe disso, beleza. E aí o Gottman, ele vai analisar não as brigas, não como o casal fala sobre o seu amor, não sobre como ele maneja, mas exatamente sobre as interações mais pueris, mais pedestres, mais mundanas, como eles agem nesse input, né, nesse estímulo. E aí ele vai estabelecer que existem três tipos de resposta: negativas, neutras e positivas. Então, para você que está acompanhando e vai ver o vídeo depois lá no meu canal, talvez ele saia daqui umas 2 semanas, é mais ou menos assim. Então, vocês dois estão tomando café da manhã, e aí alguém fala, boa essa geleia, né? E aí ele vai chamar isso de beads for attention, que é tipo, é quase uma súplica por atenção, que é uma função fática da linguagem, da pessoa falando uma coisinha, não porque ela quer falar sobre essa coisinha, mas porque ela quer atenção. E a forma com a qual o parceiro reage a isso. Então, boa essa geleia, né? E aí uma resposta neutra seria, aham. Uma resposta negativa seria, ei, você está comendo tudo, né? E uma resposta positiva seria, nossa, essa geleia é uma delícia. Você lembra de uma vez que a gente foi na casa da sua mãe? Ou seja, estender esse assunto, né? Mostrar mais interesse, dar atenção. E o Gottman, ele faz esse estudo com recém-casados e depois ele tenta falar com esses casais 5 anos e 10 anos depois. Normalmente, os casais que têm essa resposta positiva a essas relações, a essas interações que não significam nada, são os que ainda estão casados. E a maioria dos que se divorciaram, o estudo vai mostrar, eram os casais que tinham as respostas negativas e neutras a esses impulsos de pedidos por atenção. Que coisa. Só, fica como provocação para a galera, se tiver interesse de ir atrás. E vamos reforçar que o seu canal é o endereço youtube.com/ Tempero drag. Tempero drag. Tempero Drag. Para quem não conhece, vai que, né, tem alguém desavisado que, sei lá, tava hibernando nos últimos 5 anos na internet e não conhece, enfim. Mas vamos lá. Só um último comentário rapidinho. Moisés Gouveia, aqui no nosso grupo do Telegram, complementou a questão do xiste, que a gente estava falando antes, dizendo que o xiste é também uma forma de expressão do inconsciente. As piadas, principalmente tendenciosas, serviriam como uma forma de liberar determinados pensamentos inibidos, que é isso que você estava falando. Em seu livro, Freud chamou atenção para o fato de que o cômico não foi objeto de muitos estudos até então. Até então, no sentido de até quando o Freud escreveu. Claro, começo do século XX. Isso. Então é isso. Sim. Eu queria agradecer você, querida, por ter, enfim, topado participar, por estar aqui, por essa 1h30, 1h40, sei lá, 1h45, 2 horas maravilhosas que a gente está aqui juntas nessa sexta-feira. Ai, mana, foi um prazer. Você pode me chamar para trocar a lâmpada que eu vou animadaça. Então vou chamar. Vou chamar para trocar a fralda. É melhor que lâmpada. Você viu ai, que quem dera, né? Se tivesse. Se desse. É, mas você viu que eu ofereci trocar lâmpada, né? É, eu sei. Pois é, mas eu tenho certeza que você trocaria uma fralda como ninguém. Ah, eu pelo menos tentar eu ia, menina. Bom, minha filha gostou de você, né? Quando ela te conheceu, oh! Então. E, gente, pra quem não sabe, Olga é tudo. Ela é muito fofa. Não é porque minha filha não, mas ela é muito fofa mesmo. Mas é isso, obrigada, querida, por estar aqui comigo, por compartilhar um pouco desses insights todos do teu curso. O seu curso está com turma aberta? Então, agora, durante a pandemia, a gente está vendo o que fazer e como fazer, né? Tá. Se ele vai ficar online, se ele não vai, mas por enquanto não. Então sigam Rita Von Hunt e Tempero Drag para ter mais notícias, inclusive do curso, não é mesmo? Exato. E quem quiser fazer o meu curso, institutogerar.com.br, cursos, gênero e feminismo, tá lá, um curso Desconstruindo a Família. Eu agora vou colocar um karaokê pra gente cantar todo mundo junto aí, a música do Titanic, pra comemorar essa sexta-feira, já que, né, foi uma sexta-feira de atos dramáticos. Pelo menos a gente termina se divertindo um pouco. E no final eu vou... Enfim, e depois vem a nossa vinhetinha do Libre, e aí acaba o programa, e eu vejo vocês na semana que vem, às 9 horas da noite, na sexta-feira. Não esqueçam de entrar no nosso maravilhoso, lindo, delicioso grupo do Telegram, t.me/librigrupo, e de seguir o Libre, se possível, nas redes sociais. É sempre Libre Podcast ou LibreCast. Esse episódio vai ficar disponível a partir de amanhã ou domingo, depende um pouco do meu tempo e do tempo do Diego, essa voz maravilhosa, o sonoplasta que me ajuda com a edição dos episódios em formato podcast. E vai ficar disponível nas plataformas logo mais também. Então vamos de Titanic? Vamos, desse belo melodrama. Vamos lá. E eu tô falando pra vocês, gente, eu vou realmente, de fato, cantar no karaokê pra vocês. Vocês acharam que eu estava zoando? Que eu ia colocar Celine Dion? Lógico que não. Eu vou cantar pra vocês. Ah, eu adoro vou cantar junto. Eu quero todo mundo junto. Eu quero todo mundo, cada um na sua casa, com a sua gin tônica, cantando. Esse é o momento. Esse é o momento de comunhão na pandemia. I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Hello. Nossa, perdi totalmente. Era a minha parte, eu não sabia. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Go on. Here, wherever you are, I believe that the heart does come on. Smile, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. Muito chique, né, gente? Ah. Ai, só, ai, tô achando só... chique, hein? Ainda tá continuando aqui, mas... Não, e só de ouvir eu já imagino ela salva e seca em cima da porta e ele se fudendo no mar gelado. Que dramático, né? O operário sempre se fode, é isso, eu acho. Pois que... é. Zizek que tem razão. Was when I loved you one true time I adored you in my life will always go on. Chegar na parte dramática. Once more you open the door and you feel in my heart and my heart will go on and on. Gente, vocês não têm ideia que eu, tipo, me ouço com um delay enquanto eu tô cantando. É horrível. Devo estar cantando tudo errado. Que horror. Agora, o drama. Atenção, esse é o amor de verdade. Quem não me ouviu era porque eu tava dublando. Ah, entendi. A gente vai ter que fazer um vídeo pro seu canal agora. Com essa música, dublando. Lip sync. Um sonho. É? Gente, muito obrigada. Chega de enrolação. Obrigada pela companhia. Obrigada por aturar esse karaokê horrível. Totalmente desastroso. Não, vocês não viram o chat aqui que a gente tá, tipo, por escrito, a Rita, tipo, gritando aqui, there's nothing I fear, just maravilhoso. Ai, eu cantei. Ai, querida, muito, que maravilhoso. Pra dentro. Nossa, estou muito feliz de ter feito esse programa, espero que vocês estejam terminando com alma leve, como nós estamos. E é isso, gente, a gente fica por aqui, e, né... Como sempre. Destrua o patriarcado e o capital. Beijinho, destrua, tchau. O patriarcado e o capital. E se você chegou agora, fique sabendo que este é o finzinho do nosso programa. Acompanhe na sexta-feira que vem, às 21 horas, aqui na Sense. Ou, então, escute via podcast, sempre mais ou menos um ou dois dias depois. Esse foi o Libre. Diego, é com você.